Panamá 290, está autorizado o final LS, repórter estabilizado. Ok, repórter estabilizado, autorizado 6210. Salvador, boa tarde, economia 00 com a informação Sierra. Economia 00, sua identificação chegada a Mari, desce até o 050. 050, economia 00, chegada a Mari. Controle Salvador, é o Gol 1394. Gol 1394, contato radar, sua para o 360, o Adael. O Adael da presente, 360, obrigado. Livre a gestão ou não? Gente, Bravo Bravo Tanco, reporte Paripe, voe Paripe. 394, negativa, livre, não está livre da gestão. Ok, obrigado, manter a gestão. 2262, o vento 090 graus com 9 nós, o altímetro no 0 no 4, livre de colagem da 10. Livre da 10, 2262. Torre, boa tarde, o Golf Tango Yankee, ponta de espera da 10. Golf Tango Yankee, ali mantém a 1-0. A linha Mabel no 0, Golf Tango Yankee. Tipo 5626 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 150, é possibilidade. 5626. Ponto 924, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 1-0. Tá, mantendo o 924. TP5626 para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4, depois estabilizado. 5626. Estabilizou, chame 6210. Chame 6210, completa a aproximação, chame TOI 18.6. Boa. Controle, boa, passaria 2262. Passaria 2262, contato radar, sua para o 200, sai da árvore. 200, árvore, 2262. 1-0, baixada travada, não 1-0. Boa tarde, 6210, complete a aproximação, guarde pista livre, tem um gol na cabeceira, prestes a iniciar a rolagem. Perfeito, aguardando, 6210. Identificou Ana Mari, descendo para o 060, azul 4116. Todo nível de decolagem, 1-0. Meio 14, ajustado, iniciando a decolagem, Golf Tango Yankee. Só para ver o Tango India Bravo. Tango India Bravo, prossiga. Tá agora através da rotatória, motorizado, vai com proa de Interlagos, vai manter através do pedágio. O treinamento ali, através do pedágio. Tango, tá 3561. Tango 3561, boa tarde, informação em curso Serra, Brasília 380, copia. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta peso no 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5522 no 3 pontos. Autorizado nível 380 para Brasília, decola pista 10, curva direita, sai da árvore, telefa, onde intercepta Upperloop 17. Controle 1208, o transponder 5522, tá? Correto, portão 8, chama pronto, pushback, sanamento, tanto 3561. Chama pronto. Tá 3218, chama centro Recife, frequência 126-185, alternativa 125-145. 2685, alterna 2545, boa. Só um instantinho para a cópia, o 5957 da Força Aérea. Vou só coordenar com o controle a melhor saída, ok? Só um instantinho para a gente ver. Uno 600, desça para 2 hotéis, a Uxana 014. 2000 com 014, Uno 600. Solo 019, ao livrar na direita, chama o Solo 1212 para 9 e tenha uma boa tarde. Viva 219, boa tarde, senhor, chama 6210. Só um instantinho para a cópia número 2, o Mike Eco Delta. Salve Salvador, boa tarde, Xané 6210, livrou na frente. Xané 6210, boa tarde, tá aqui Alfa e reporta antes do ataque 3 Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso, 6210. Força aérea 5957, pronto, cópia. 1951-3325. 5-3325, boa tarde, obrigado. 1095, para mim, mantém o 1924. Autorizado Natal, inicialmente toque arremetido em Recife, após prossegue para o destino. Nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5525 no transponder. Já pronto para o acionamento, Força Aérea 5957. Chama a reporta quando pronto, ajuste no 045957 da Força Aérea. Oceaner 6210, ingresso Juliette, posição 05. Atento ao Boeing da Gol, iniciando o push no 03, sem interferir. Ok, visual com o Boeing da Gol, ingresso Juliette, com 05-6290. Checo Delta, pronto, cópia. 662. O equipamento ininteligível, quem é a mensagem? 2262, aguarde coordenação. Bravo, Bravo Tango, reporte rotatório, voe rotatório. Guarulhos 360, prepare a Dael Leda Bridge aguardando. Dael Leda Bridge aguardando. Zero, voe direto e pá. Em autorizado Salvador, Salvador, toque arremetido em Valença, o número pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor axé. Controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal 6, dúzia e aciona o padrão 0125. Chama o solo em 1219 e tenha uma boa tarde. Livre à direita, obrigado, boa tarde, 5626. Delta, mensagem está saindo cortada, por gentileza, faça um novo cheque e reporta novamente para o cotejamento. Parei 2262, está atrasado até o 260. Agora chama o centro Recife, com esse ano 28.8, alternativa 12B.0. Ok, autorizado nível 260. Chama agora 288-260, obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Azul 4116, desça até 2000 pés, ajuste 10014. 2000-104, azul 4116. Copiado, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.6, dúzia, o ajuste 10.4, bom voo, gol 1333. Indy Alpha, ponto de espera 18.6, voo 1333, obrigado e um bom dia. Trip 5626, curva agora à esquerda, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Via quilo, pátio 3, ou 5626. Zember Alfa, boa tarde, 2 a bordo copiado, apenas confirmando corredor forte até 20 milis. Constantin, cópia número 2 agora, o Índio November Alfa. Oceaner 6315, pronto, cópia? Sempre. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta pelo 1.6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.20.8 e aciona 5521 no transponder. 360 com Guarulhos autorizado, no lado da El, Leda Bridge, depois da posição 1.6, plano de voo. 208-5521, Oceaner 6315. Correto, confirma o portão? É o 4. Cliente 04, chama pronto, pushback, saneamento, Oceaner 6315. Chamará. 00. Azul 4116, reduza para 1709, está autorizado o final LS, reporte estabilizado. Reduzindo para 1709, autorizado ao final LS, reporte estabilizado, azul 4116. Agora sim, estabilizado, Bruno 600. Gente, Bruno 600, compete aproximação, chame 2, 198 e final 6. 198 e final 6, Bruno 600. Correto, acionamento táxi de decolagem agora com a torre em 1.18.6, dúzia, o ajuste no 0.4, um bom voo. Aproximação, guarda de pista livre, tem uma aeronave da companhia iniciando a rolagem agora. Ciente, visual, livre acionamento, chama para o táxi. Livre táxi, chama ingresso na 17. O Golo 600 está livre pouso na 10, o vento é de 1.00 graus com 9 graus. Ciente, o Golo 600 autorizado pouso. O Golo 333, decolou aos 1.7, o controle em 1.20.8, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, com 1333. Com 1333, boa tarde, contato radar, vou para o 360, voo Adael. 360, voo Adael, voo no 333. Estabilizado no LS, azul 4116. Azul 4116, compete para o espaço do final, chame torre 18 desse palmeia. 18 desse palmeia, azul 4116, bom dia, boa tarde. Alta linha e mantenha a 17. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4116, estabilizado no LS, tem o campo à vista. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Rodolfo, o Mike Papa. Olha na pista livre, azul 4116. O Mike Agudel está pronto para iniciar a decolagem? O Sul e prossegue a 500 pés ou 1000 pés? 1000 pés, capaceira está para o Sul. Está no pátio da ABEI com dois a bordo. Afirmativo, pátio da ABEI. A intenção é prosseguir já direto com o Norte, a 1000 pés no pátio da ABEI. Confirma. Afirma, senhora. Estamos ao campo. Bravo, também estamos ao campo. Vicente, chame torre 18 decimal 6. Meia dúzia, o controle opera em 120 decimal 8 e aciona 5530 no transponder, o Mike Papalima. Livrando a palma, Corona 600. Corona 600, Alfa reportando seu taxi Juliette para ingresso. 186, do Pátio Azeite direto para o destino, situando pelo setor norte, no PES 120.8 é o controle, 530 no transponder, o Mike Papalima. Correto, confirme, P.O.B. Dois a bordo. Dois, pátio da ABEI, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre, 118, decimal 6 dúzia. O ajuste 9094, bom voo. 9094, 36, boa. O voo 9600, Alfa, reportando seu táxi, Juliette, para ingresso. Reportando seu Juliette, 9600. 957 da Força Aérea, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Beca, 08, autorizado, reporta ataque, são 3561. Vai, reporta ataque. Ah, só pra informação, vai alternar aqui, vai fazer pouso completo em Valença, tá ok? Gente, Mike, é cuidado. Ingresso Juliette, posição 02. Juliette, posição 02, por 600. Uno 924, Supervisor 280, chega o Centro Recife, 126-85, alternativa 125-45. 2685-2545, Recife 280, Centro Recife, se a volta, bom serviço. Se a volta. O Papa Romeu, Índia November Alfa, não escuta? Ok, apenas chame para início do táxi, ok? Ok, o senhor tá, já iniciou o táxi? Essa é a pergunta. Afirmativo, pode prosseguir então o táxi, estou visual com o senhor, reporte para o ingresso 17. É só. O gol no pedal azul, 4116, no solo 21. Libere a direita, chame o solo 21-9. Direita, solo 21-9, azul 4116, obrigado, boa tarde. Solo Salvador, muito boa tarde, azul 4116, livrou. Azul 4116, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa e Juliette, posição 03, pátio principal, azul 4116. cancelou o voo ou vai decolar mais tarde? Tô ciente, boa tarde, até o Mike Papaleão. 5957, confirmo PLB. 2, a intenção é decolagem a partir da interseção até ou da cabeceira 10? Afirmativo, táxi até a ponto de espera da hotel. E na hotel, reporta para o cruzamento, Força Aérea 5957. 4, 8, 7, 8. O Bravo, Bravo Tango, seu solo aos 2-3, autorizado o backtrack, reporte livrando, no pote 4. Autorizado o backtrack, Transfere em descida, 170 para 110, 25 milhas de Amã. 5487, essa identificação é chegada Amã, desce até o 050. 050 na Amã, 5487. Primativo 01. Tem 561 na escuta? 3561 na sua escuta, a gente tá aguardando o operador do Finger aqui, que não apareceu não. Gente, reporta quando iniciando o TUSH então, 3561. Passará. São 3193, coordenando com a equipe de solo após o parqueamento do Embraer da Azul, à sua esquerda, autorizado, reporta táxi. Após o parqueamento do Embraer da Azul, não autorizado, 3193. Gente, boa tarde, Bravo, Bravo Tango. Força Aérea 5957 para táxi a via pista, chame agora a torre 118 desse momento, dúzia. Espera 5957 para a torre 118 desse momento, dúzia. Só luta 3561, está iniciando o pushback no 8. Afirmativo, reporta para o táxi 3561. Reportará. Né? 957, está autorizado a ingressar na pista e fazer o backtrack sobre a pista. Reporte alinhado na cabeceira para a decolagem. Graças ao retorno. Ok, então na táxi foi Delta, chame o solo em 1-2-1-9. O Ian November Alpha está autorizado a decolagem da 1-0, vento de 090 graus com 9 nós. QNH 1-0, 1-4. E a via Alpha? E mantenha a posição antes do ataque, seu Juliette, aguardando para prosseguir. Claro, se você está com a posição com o seu Juliette, aguardando para prosseguir. Luiz, 1500 pés, porte para IP. Prossiga. Papa Romeo, Índia, November Alpha. Decolou os 27, curva esquerda para o corredor forte e reporte para o cruzamento da 1028. Curva esquerda, reportada para cruzamento, Alfa. área 5919, confirmando o destino Natal com um toque arremetido em Recife. Encosta em cópia 5919 da Porcelli. Para o táxi, o TEA 3193, está com 140 bons, está alternando Guarulhos, 3,5 de autonomia. TEA 3193, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1, 1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 4, bom voo. Ok, Índia Alfa, posição 18-6, uma boa. Espera de táxi 7, próximo táxi. Afirmativo, ingressa Juliette, Pátio, Índia e Alfa, seguindo Airbus da TAM, e no ponto de espera chame a Torre 1, 1-8 decimal meia dúzia. Tem um bom voo. Juliette, Juliette, traz a TAM, chama a Torre 1-8 decimal meia dúzia, será? Série 5919, pronto, cópia. Salvador, Natal, inicialmente toque arremetido em Recife, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta a Golf 677, segue conforme a rota do plano. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5517 no transponder. No pátio militar, reporta quando pronto para o acionamento, Forcéria 5999. Acionamento, reporta táxi, o ajuste no 0-4, 5999 da Forcéria. 5 horas, altera a conferência. O Forcéria 5999 comprou a informação? 4-1, desce para 1-60, informação de guerra. Para 6-1-4-1, na sua identificação. Identifique. Gente, taxia via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0-4, um bom voo, então 3-5-6-1. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 1018-1014, boa tarde. 0-4. 3014, 5487. Olha, 6-1-4-1, está autorizado a descer até o 4.000 pés, do ajuste no 0-4. É 4.000, no 0-4, 6-1-4-1. Para o 5-9-5-7 da FAB. Decolou os 3-1, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 08, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3193. Santo 3193, contratado, sou para o 360, sou eu, tá eu. 360, nada eu, 393. E nós, livre decolagem na 10. Vista para 2.000 pés, ajustando 0-4, autorizado final de S após estabilizado. Descendo para 2.000, reportaria estabilizado.